pedal de distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. Olá, boa noite. Bem-vindos à emissão número 28. Hoje num formato um bocadinho diferente, pois só vos vim dar as boas-vindas. Esta emissão será sempre seguida, sem falas. Uma viagem entre as vastas paisagens do psicadelismo, do pós-punk e do rock. Encontramo-nos lá mais à frente. Boa viagem. Fiquem por aí. Bem-vindos. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Ei, hey, daqui Veloso, baterista dos Twin Transistors. É um prazer estar aqui no Portal Sorução com o Mestre Ribeiro e aqui fica um abraço para todos. Pedal de distorção.

Pedal de distorção. Pedal de distorção. Pedal de distorção. We'll be right back. Pedal de Distorção. Uma viagem semanal pelas vastas paisagens do rock psicadélico. Pedal de Distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de Distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. Estamos a chegar ao fim de mais uma emissão, a número 28 do Pedal de Distorção. Eu sou o Ricardo Ribeiro, agradeço-vos a vossa companhia e espero que nos encontremos para a semana. Espero que tenham gostado desta emissão, um pouco diferente das habituais. Beijos e abraços. Boa semana para todos. Um bem-aja. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.